Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje é dedicado ao Carnaval 2013, trazendo os sambas enredo das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro. E agora é a vez da Grande Rio, trazendo o seu samba enredo Amo o Rio e Vou à Luta, Ouro Negro sem Disputa, contra a injustiça em defesa do Rio. Os autores são Mingau, Júnior Fraga, Deré, Mingauzinho, Arlindo Neto. O intérprete Emerson Dias, a participação especial é do Nego e o mestre da bateria é o Cissa. O grande rio de amor sou eu, vem cá, me dá o que é meu, é meu. O grande rio de amor sou eu, vem cá, me dá o que é meu. É a vez da Portela, Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, com o enredo Madureira, Onde Meu Coração Se Deixou Levar. Os autores Vanderlei Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento, André do Posto 7. O intérprete Gilcinho e o mestre da bateria é Nilo Sérgio. Vez da Estação Primeira de Mangueira, Cuiabá, um paraíso no centro da América. De autoria de Lequinho, Júnior, Fionda, Paulinho Carvalho e Igor Leal. Os intérpretes Luizito, Zé Paulo, Sierra, Ciganerei e Aguinaldo Amaral. Os mestres da bateria Ailton Nunes e Alexandre Vieira. Mangueira, no trem da emoção. Quero reclamar a capital da natureza, eternizar. Embarque na Estação Primeira, o mestre a nos guiar. Pampas imortais, o Eldorado dos antigos carnavais, num relicário de beleza sem igual, fonte de riqueza natural. Eu não.